sou foragido, tô na rua após a noite cair. O bal recanto alcoolizar e a depressão te faz sorrir. Atira a vida através de um jargão e faz discurso sem sentido sobre sua opinião. Falando leve, andando leve, porém dançando pesado. Pois é ali que desconta o que recebe, recebendo ritos que são entoados pra na noite ter a proteção. E se repete a seguinte oração: em uma tigela, em formas de farelo, filhos de cadela. Olho pros tijolos caem na nossa mente, faz com que se desperte, assim de repente. Recebendo chibatadas por sentir alegria, não chame o comum de perversão. E não parar de bater cabeça é sinal psicodelia. Faz no nosso consciente passar um tufão. Tragam sempre a mim uma moça com um corpo escultural e raciocínio de raposa, fazendo eu ser um simples radical, podendo viajar como uma mariposa. E do vício da noite faz viagem astral. Decomposições aos porcos em uma tigela, em forma de farelo, filhos de cadela. Olhe pros tijolos caem na nossa mente, faz com que se desperte, assim de repente. Recebendo chibatadas por sentir alegria, não chame o comum de perversão. E não parar de bater cabeça é sinal psicodelia. Faz no nosso consciente passar um tufão. O chato é quando termina e dá para enxergar toda a chacina que acontece no lado escuro da mente. Com os olhos fechados é isso que se sente. Por isso nossas vísceras estão a retorcer pra que se vive, se depois vai morrer. E ter fé e esperança numa população que olha de cima embaixo e te chama de ladrão. Por isso nossas vísceras estão a retorcer pra que se vive, se depois vai morrer. E ter fé e esperança numa população que ajoelhado clama por perdão. Sou radical livre, não me compreende nem tão pouco me repreenda. Só me deixa aqui parado no meu caminho, pois é aqui que eu traço o meu próprio destino. Decomposições aos porcos em uma tigela, em formas de farelo, filhos de cadela. Olho pros tijolos que caem na mente, faz com que se desperte, assim de repente. Recebendo chibatadas por sentir alegria, não chame o comum de perversão. E não parar de bater cabeça é sinal psicodelia. Faz o nosso consciente passar um tufão. Bater cabeça é sinal psicodelia. Faz no nosso consciente passar um tufão.